Capítulo 5. Eu lhe darei descanso. O fardo do cansaço. Deitar-me faz em verdes pastos. Salmos 23, 2. Darei a você as consequências da carga. Você adivinha a causa. Ela aflige 70 milhões de americanos e é culpada de 38 mil mortes por ano. A condição custa anualmente os 70 bilhões de dólares equivalentes à produtividade. Adolescentes sofrem deste mal. Os estudos revelam que 64% dos adolescentes responsabilizam-na pelo baixo rendimento escolar. Pessoas de meia idade a enfrentam. Os pesquisadores afirmam que os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos. Cidadãos mais velhos são afligidos por ela. Um estudo sugere que a condição atinge 50% da população com mais de 65 anos. Os tratamentos envolvem desde vigilantes do peso a chás de ervas. Alguma ideia do que está sendo descrito? Abuso de substância química, divórcio, sermões longos? Nenhuma dessas respostas está correta, embora a última seja uma boa intuição. A resposta pode surpreender você. Insônia. A América não pode dormir. Durante a maior parte da minha vida, eu secretamente ri da ideia de se ter dificuldade para dormir. Meu problema era não cair no sono. Minha dificuldade era permanecer acordado. Há alguns anos, porém, fui para a cama uma noite, fechei os olhos e nada aconteceu. Não peguei no sono. Em vez de reduzir a marcha e entrar em descanso, minha mente engrenou. Mil e uma obrigações vieram à minha cabeça. A meia-noite passou e eu ainda estava acordado. Tomei um pouco de leite e voltei à cama. Continuei desperto. Acordei Denalin, usando a mais premiada das perguntas tolas. Você está acordada? Ela disse-me para deixar de pensar nas coisas. Eu o fiz. Parei de pensar nas coisas e comecei a pensar nas pessoas. Não obstante, enquanto pensava nas pessoas, pensava no que elas estavam fazendo. Elas estavam dormindo. Aquilo me deixou bravo e me manteve acordado. Finalmente, lá pelas tantas da madrugada, havendo sido introduzido na associação de 70 milhões de americanos insônios, adormeci. Nunca mais ri a ideia de se ter dificuldade em dormir. Nem mais questionei a inclusão do versículo sobre descanso no Salmo 23. Pessoas com trabalho demais e sono de menos apressam-se para a bagagem da vida e agarram o fardo do cansaço. Este você não carrega. Este você não levanta sobre os ombros e caminha pelas ruas. Você o arrasta como um obstinado São Bernardo. Cansaço e fadiga. Por que estamos tão cansados? Você tem lido o jornal ultimamente? Ambicionamos ter a vida de Huckleberry Finn e Tom Sawyer, no Mississippi. Mas olhe para nós sobre as águas brancas do Rio Grande. Bifurcações no rio, rochas na água, ataques cardíacos, traições, débitos no cartão de crédito, batalhas por custódia. Huck e Tom não tem de enfrentar este tipo de coisa. Nós temos, e elas mantêm-nos acordados. E já que não podemos dormir, temos um segundo problema. Nossos corpos estão cansados. Pense a respeito. Se 70 milhões de americanos não estão dormindo o suficiente, o que isso significa? Se um terço de nosso país está dormitando no trabalho, cochilando durante a aula ou dormindo ao volante, 1.500 mortes na estrada por ano são causadas por motoristas sonolentos. Alguns modorram até enquanto leem os livros de Lucado. Difícil penetrar, eu sei. 30 toneladas de aspirinas, tranquilizantes e pílulas para dormir são consumidas a cada dia. O medidor de energia no painel de nossa testa anuncia: vazio. Convidássemos um alienígena para resolver nossos problemas e ele sugeriria uma solução simples: vá todo mundo dormir. Nós riríamos dele. Ele não entende o modo como trabalhamos. Trabalhamos duro. Há dinheiro a ser ganho. degraus a serem conquistados, escadas a serem galgadas. Em nossa cartilha, ocupação está ligada à religiosidade. Idolatramos Thomas Edison, que alegava poder viver com 15 minutos de sono. De qualquer modo, esquecemos de mencionar Albert Einstein, que tirava em média 11 horas de sono por dia. Em 1910, os americanos dormiam 9 horas por dia. Hoje, dormimos 7 e sentimos-nos orgulhosos disso. E estamos cansados por causa disso. Nossas mentes estão cansadas. Nossos corpos estão cansados. Porém, muito mais importante, nossas almas estão cansadas. Somos criaturas eternas e fazemos perguntas eternas. De onde vim? Para onde vou? Qual o significado da vida? O que é certo? O que é errado? A vida após a morte? Estas são as indagações primordiais da alma. E deixadas sem resposta, tais questões roubar-nos-ão o descanso. Apenas uma outra criatura tem tantos problemas quanto nós sobre o descanso. Não os cachorros, eles cochilam. Não os ursos, eles hibernam. Os gatos inventaram a soneca. E o bicho preguiça descansa 20 horas por dia. Então é isto o que eu era em meu segundo ano de faculdade. A maioria dos animais sabe como descansar. Existe apenas uma exceção. Essas criaturas são lanosas, simplórias e vagarosas. Não, não são maridos em dias de sábado. Ovelhas. Ovelhas não podem dormir. Para uma ovelha dormir, tudo precisa estar muito bem. Nada de predadores, nenhuma tensão no rebanho, nenhum inseto no ar, nenhuma fome no estômago. Tudo tem de estar perfeito. Infelizmente, ovelhas não conseguem achar pastos seguros. Nem podem passar inseticida, lidar com os atritos ou encontrar comida. Elas precisam de ajuda. Precisam de um pastor que as guie e as ajude a deitar-se em pastos verdes. Sem um pastor, elas não podem descansar. Sem um pastor, nem nós podemos. No segundo verso do Salmo 23, Davi, o poeta, torna-se Davi o artista. Sua pena torna-se um pincel, seu pergaminho uma tela, e as suas palavras pintam um quadro. Um rebanho de ovelha deitado sobre as patas, rodeando um pastor. Os ventres aninhados na grama alta. Uma lagoa quieta de um lado, o pastor vigilante do outro. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23:2. Atente para os dois pronomes ocultos antes do verbo. Ele, deitar-me faz. Ele, guia-me. Quem é o ativo? Quem está no comando? O pastor. O pastor escolhe a trilha e prepara a pastagem. O trabalho da ovelha, nosso trabalho, é olhar para o pastor. Com os olhos em nosso pastor, seremos capazes de tirar uma soneca. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Posso mostrar-lhe algo? Corra ao final deste livro e olhe para uma página vazia. Enquanto olha para ela, o que você vê? Você vê um pedaço de papel branco. Agora faça um ponto no centro da folha. Olhe novamente. O que você vê agora? Você vê o ponto, não é? E não é este o nosso problema? Nós deixamos as marcas escuras eclipsar o espaço branco. Nós vemos as ondas da água em vez de ver o Salvador andando sobre elas. Focalizamos nossa irrisória provisão em vez de olhar para aquele que pode alimentar 5 mil pessoas famintas. Concentramos-nos na escura sexta-feira da crucificação e perdemos o brilhante domingo da ressurreição. Mude sua focagem e relaxe. E enquanto relaxa, mude sua agenda e descanse. Outro dia, minha esposa encontrou uma amiga num restaurante para um café. Ambas entraram no estacionamento ao mesmo tempo. Quando Denalin desceu do carro, viu sua amiga acenando. Denalin achou que ela estivesse falando alguma coisa, mas não podia ouvir uma palavra. Uma britadeira estava triturando o pavimento a apenas alguns passos dali. Ela caminhou até sua amiga, que pelo jeito estava somente dizendo oi, e ambas entraram no restaurante. Na hora de sair, minha esposa não conseguia encontrar as chaves. Ela procurou na bolsa, no chão e no carro da amiga. Finalmente, ao entrar no próprio carro, lá estavam elas. Não apenas as chaves estavam na ignição, mas o carro estava ligado. Ele estivera ligado o tempo todo em que elas permaneceram no café. Denalyn culpou o barulho pelo descuido. Estava tudo tão barulhento que me esqueci de desligá-lo. O mundo faz assim. A vida pode ser tão barulhenta que nos esquecemos de fechá-la. Talvez seja por isso que Deus tratou de forma tão enfática o descanso nos 10 mandamentos. Já que você foi tão bem no exercício do ponto, deixe-me passar-lhe outro. Das 10 declarações entalhadas nas tábuas, qual ocupa mais espaço? Assassinato? Adultério? Roubo? Você achará que sim. Certamente cada uma é merecedora de ampla cobertura. Porém, curiosamente, estes comandos são tributos à brevidade. Deus precisou apenas de 2 palavras no português para condenar o adultério, bem como para denunciar o furto e o assassinato. Mas, quando chegou ao tópico do descanso, uma sentença não seria suficiente. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia, descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:8 a 11. Deus nos conhece bem. Ele pode ver o dono do armazém lendo este versículo e pensando: alguém precisa trabalhar nesse dia. Se eu não posso, meu filho fará. Então Deus diz: nem o teu filho. Então meu filho fará. Nem a tua filha. Bem, talvez o empregado, nem eles. Aposto como terei de mandar minha vaca cuidar da loja. Ou talvez arranje algum estrangeiro para ajudar-me. Não, proíbe Deus. Um dia da semana você dirá não ao trabalho e sim à adoração. Você reduzirá o ritmo, sentar-se-á e deitar-se-á e descansará. Ainda objetivamos, mas quem ficará na loja? E quanto às minhas notas? Tenho a minha cota de vendas. Apresentamos uma razão após a outra. Porém, Deus silencia todas elas com uma pungente lembrança. Em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia, descansou. A mensagem de Deus é clara. Se a criação não se espatifou quando eu descansei, não se espatifará quando você o fizer. Repita comigo estas palavras. Não é minha ocupação cuidar do mundo. Cerca de 2 séculos atrás, Charles Spurgeon deu este conselho aos seus aprendizes de pregador. Até os burros de carga devem se virar para a grama ocasionalmente. O próprio mar faz uma pausa no fluxo e refluxo. A terra guarda o sábado dos meses de inverno e o homem, mesmo quando elevado a embaixador de Deus, deve descansar ou desfalecer. Deve atiçar o lume de sua lâmpada ou deixá-la apagar. Deve recuperar seu vigor ou envelhecer prematuramente. Na longa caminhada, devemos nos empenhar para, de vez em quando, fazer menos. O arco não pode estar sempre tenso sem temer quebrar. Para um campo produzir frutos, ele deve ocasionalmente descansar sem cultivo. E para que você seja saudável, deve descansar. Diminua o ritmo e Deus curará você. Ele trará descanso à sua mente, ao seu corpo e, acima de tudo, a sua alma. Ele conduzirá você por verdes pastos. Pastagens verdes não eram um relevo natural de Judeia. Os montes à volta de Belém, onde Davi guardava seu rebanho, não eram verdes e viçosos. Ainda hoje eles são pálidos e tostados. Qualquer pasto verde na Judeia é trabalho de algum pastor. Ele limpou o terreno tosco e rochoso. Os tocos foram arrastados e os galhos queimados. Irrigação, cultivo, assim é o trabalho de um pastor. Portanto, quando Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos, está dizendo, meu pastor me faz deitar em seu trabalho terminado. Com suas próprias mãos furadas, Jesus criou um pasto para a alma. Ele arrancou a espinhosa vegetação rasteira da condenação. Desprendeu o imenso seixo de pecado. Em seu lugar, ele plantou sementes de graça e cavou tanques de misericórdia. E ele nos convida a descansar lá. Pode você imaginar a satisfação no coração do pastor quando, com o trabalho terminado, vê suas ovelhas descansar no gramado tenro? Pode você imaginar a satisfação no coração de Deus quando fazemos o mesmo? Suas pastagens são presentes dele para nós. Não é um pasto que você tenha feito. Não é um pasto que você mereça. É uma dádiva de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8. Em um mundo pedregoso, com uma humanidade falha, há uma terra viçosa com mercê divina. Seu pastor o convida para lá. Ele quer que você se deite. Aninhe-se profundamente, até ficar escondido, enterrado, nos altos brotos do seu amor. E lá, você achará descanso.